sempre achamos que nós somos bons, que aquilo que nós fazemos está certo e que nós, de uma certa maneira, estamos corretos em tudo, fazemos o bem, enfim. Nós temos essa visão individual nossa. É um conflito que existe entre a humildade e o orgulho, que não nos deixa muitas vezes perceber a maneira correta das coisas. E é por isso que os conflitos acontecem, os conflitos nos meios onde a gente convive, eles ocorrem. Porque nessa postura de eu estou certo, eu não permito, muitas vezes, que a visão do outro possa me modificar, possa fazer com que eu aprenda alguma coisa com aquilo, nessa troca de experiências. É interessante isso, né? A gente tem que começar a perceber essas pequenas questões tão naturais que acontecem com a gente. Mas a gente tem essa visão porque a gente analisa as coisas de uma forma muito superficial. A gente fica na parte externa de tudo, inclusive da nossa própria maneira de fazer as coisas, de pensar. A gente não aprofunda. É o exemplo que a gente diz assim, de quando a gente tem uma dor, a gente toma um remédio para passar a dor. A gente não procura, muitas vezes, ir naquilo que está causando essa dor. E o que acontece muitas vezes é que aquela dor que ficou sufocada, lá adiante ela aparece de uma forma bem maior, um problema maior. E com a gente é assim. Quando a gente não se analisa profundamente, quando a gente não pega uma situação que nos envolve e olha para ela de uma forma profunda, madura, como a gente diz, né? Se despia às vezes dos conceitos que a gente tem para poder fazer essa visão, a gente não consegue resolver, a gente vai empurrando a vida para frente, vai achando que o tempo vai resolver, que as coisas por si só se acomodam. E a gente sabe que não é assim, que não acontece isso. O tempo, muitas vezes, ele faz com que essas dores, elas só não sejam sentidas, mas o problema está ali. Então, mesmo que a gente não admita essas situações por não analisar de forma correta, não exteriorize para os outros, né? Não admita que a gente está errado em muitas situações, lá no fundo a gente sabe. A gente sabe porque a gente tem dificuldades que muitas vezes nos impedem de ir para frente em algumas coisas. A gente se choca com alguns momentos de que a gente não consegue agir. A gente tem dificuldades em todos os outros sentidos, emocionais, de entendimento, e a gente não caminha, fica parado. A gente sabe disso. Se a gente não sabe, é fácil da gente perceber. Quando alguma coisa chega a esse ponto, é ali o meu trabalho, é ali que eu tenho que, opa, sentar e analisar. Por quê? A gente sempre pergunta, né? Por que que alguma pessoa, tal pessoa, me incomoda? Por que que tal situação me incomoda? E a verdade, a pergunta é o contrário. É porque eu me incomodo com aquela pessoa ou com determinada situação. O que que isso causa em mim que me dá esse desconforto, essa raiva, essa vontade de agir de uma forma errada perante essa situação? O porquê que isso me incomoda? Então, como eu disse, a gente, de uma forma superficial, a gente só reage. Quando alguma coisa nos atrapalha, nos incomoda, a tendência é empurrar, devolver a situação, devolver a crítica, a agressão, e aí a gente cria sempre aquele conflito. E a gente não resolve. E todos nós temos a necessidade de melhorar, de crescer, de evoluir, se fala tanto. E resumindo numa palavra, de aprender. Nós temos essa necessidade. Porque senão, nós vamos continuar sendo como nós somos? Que a gente acha que está bom, está bem, e a gente sabe que não está. Nós temos que aprender para poder modificar, para poder fazer com que isso seja diferente. Essa é uma chave da nossa vida, essa percepção. Mas como aprender? Que a gente já está meio velho até, e de repente ainda não aprendeu algumas coisas, continua dando cabeçada. Como aprender? Durante nossa vida, nossos dias, existem um número quase infinito, poderia se dizer, de oportunidades que vão surgindo uma atrás da outra. Oportunidades para a gente despertar. Só que grande parte dessas oportunidades a gente nem percebe. Passou o dia e a gente acha que não aconteceu nada, que não surgiu nenhuma chance. A gente não está, como se diz, conectado. A gente não está consciente na minha vida para poder perceber as coisas que estão passando na minha frente. O tal do cavalo, né? Diz, oh, o cavalo passou encilhado e eu não montei nele. E ele passou. Eu não peguei. Só que às vezes a gente só percebe isso depois que foi, né? Na hora que ele passou, a gente não vê. Não sabe que é uma oportunidade. Não percebe dessa forma. Então, as oportunidades, elas estão a todo momento, passando, todos os dias, e elas não estão sendo percebidas. Ou, às vezes, elas estão sendo desperdiçadas. A gente já ouviu, e a gente, às vezes, até fala, né? Repete alguns exemplos que diz que a vida é como uma escola, né? Que a gente aprende muito as oportunidades. E quando as oportunidades passam e a gente não percebe, a gente chega e repete. Tem que repetir o ano, tem que voltar de novo para as mesmas situações, para de repente, de frente a elas, a gente, opa, esse aqui, se eu mudar aquilo que eu fiz dessa forma e fizer dessa, talvez eu consiga ter um resultado diferente. Eu posso aprender com essa situação, com esse exemplo. Então, nesse sentido de que é uma escola, a gente está sempre aprendendo. Ou pelo menos está tendo as oportunidades passando para poder aprender. O fato da gente simplesmente estar na escola não significa que a gente vai aprender, né? Tem alguma coisa que faz com que isso se ligue. O fato da gente estar vivo e as oportunidades estarem nos rodeando não significa que a gente vai aprender com elas ou vai usufruir elas. Porque senão a gente poderia dizer que 1.000 anos encarnados seria o suficiente para a gente progredir espiritualmente falando. E a gente sabe que não é assim, que não é pela contagem de tempo, mas é pelo volume daquilo que a gente faz, que é o que faz a coisa realmente caminhar. Então, nesse contato que a gente vai tendo com essas coisas novas, elas vão despertando em nós, dependendo do grau que a gente está, aquela ideia, opa, quem sabe ser. Quando a gente consegue baixar aquele orgulho que foi dito antes, né? Naquele conflito, consegue baixar o orgulho, ser um pouco humilde, de repente aproveitar aquilo que aquela pessoa nos disse, aquela pessoa que a gente nem gosta, mas que nos falou uma coisa que nos incomodou. Será que não tem alguma razão aquilo que ela me disse? Será que eu não posso aproveitar isso para melhorar? E nesse nosso título de ler, compreender e aplicar, quando que a gente vai partir para o ler? O primeiro passo eu diria que não é o livro. O primeiro passo é o movimento que a gente tem que fazer internamente de querer. Nós temos que perceber aquela necessidade que nós temos e querer fazer com que as coisas comecem a ser diferentes. A partir do momento que eu quero, essas oportunidades que estão passando, eu começo a perceber elas. Opa! Quem de nós já não teve uma oportunidade dessas de repente perceber alguma coisa que se encaixou? Eu saí de casa hoje com uma ideia e encontrei alguém que me disse, ou encontrei alguma coisa que fechou com aquilo que eu queria. Quando a gente quer, a gente já está movimentando alguma coisa para fora. A gente está entrando em contato com um algo maior, que é esse universo todo que nos cerca, que está todo ligado. Querer, de repente me cai na minha mão um livro. E de repente aquele livro pode ser para mim uma abertura dos conceitos que eu carrego. E que através dessa abertura, desse entendimento que eu vou fazer, dessa leitura, eu começo lentamente aquele processo da atitude. A gente não vai mudar de uma hora para outra. A coisa é gradual. É todo um processo. Então, por que que eu não consigo fazer algumas coisas? Bom, eu tenho que pegar aqui do início aqui e começar a trabalhar isso. Para que aquilo se torne, num primeiro momento, forçado. Eu comece a fazer de uma forma forçada. Mas, a partir de um entendimento, aquilo seja natural, eu tenho uma atitude natural de fazer, de repente ser aquilo que eu acho que eu sou, ser bom, estar mais próximo da lei que nos rege, que nos regula. Todo um processo. As coisas não acontecem por mágica. Às vezes a gente pensa assim que quando a gente desencarnar, tudo vai ser mais fácil. E tudo vai acontecer de uma forma simples e natural. Mas nós continuamos sendo os mesmos. É só o corpo que fica para trás. Estava escrito antes aqui, né? Uma frase do Divaldo, né? Que nós levamos aquilo que nós somos e deixamos aquilo que nós temos. Então, quem eu sou, eu continuo sendo. E é nesse trabalho que a gente quer tentar, todos nós, né? Nos melhorarmos, crescermos, evoluirmos, aprendermos, para que a gente consiga, aos poucos, suprir essa necessidade que nós temos, que nos incomoda, que nos obriga a fazer essas mudanças. Mas de uma forma bem tranquila, bem positiva, porque isso, no primeiro momento, parece dolorido. Ter que mudar, deixar aquela zona confortável que a gente está, para de repente começar a caminhar num ponto desconhecido. O que que eu vou encontrar ali na frente fazendo isso? Mas é a nossa fé, ela nos guia, as nossas atitudes, elas nos guiam, elas nos encaminham para um lado ou para o outro. Então, é tudo um conjunto em que a gente está inserido.